bebendo de novo, fumando de novo, por causa de alguém. Bebendo, implorando, sofrendo e chorando, e ela não vem. Parece que ela quer me ver morrer de tanto beber. Então, dono do não deixe o meu copo secar. Parece que ela quer me ver morrer de tanto beber. Alô, dono do bar, não deixe a minha garrafa faltar. Só eu e a garrafa, bebo, bebo, bebo, essa paixão não passa. De copo cheio, coração vazio e a solidão. Quer me ver morrer de tanto beber. Então, dono do bar, não deixe o meu copo secar. Parece que ela quer me ver morrer de tanto beber.